Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast do blog Mulherada, no endereço www.soentramulher.blogspot.com, aonde as mulheres têm voz. Angélica, e aí, o que, que você achou do podcast? Foi um grande prazer gravar com a Cafeína, com a Priscila, com a Claudinha, com você, muito jóia, e com a nossa amiga Audrey aqui de Guarujá também, foi muito legal. Não é mesmo? Conseguimos reunir uma mulherada boa pra discutir aí a ditadura da beleza, não é? Pois é, então, é isso. E aí, vamos fazer o que agora? Leitura de comentários lá do blog? Isso, agora comentários do blog. Vamos lá, os comentários que tivemos no último podcast. Você lembra, Angélica, os comentários no primeiro, no nosso primeiro podcast, onde a mulherada analisou o Dia Internacional da Mulher. Pois é, essa data tão polêmica, né, que é uma data comemorada, só que, poxa vida, mulheres morreram carbonizadas nesse dia? Será que é uma data a se comemorar, mulher? Pense aí. Então, beleza, o primeiro comentário é do Black Sheep, ele disse: "Aê, finalmente acompanhando as ideias da Poliana de uma forma dinâmica. Aliás, comecei a ouvir o podcast e a me divertir. Quando fui olhar o quanto tempo estava, já tinham passado 42 minutos. Uma estreia de alto nível. Continue assim e continue rápido." Poxa, que legal o comentário do Black Sheep, hein, Poliana? Não é mesmo? E olha, o Black Sheep é do Blackcast, que é um podcast musical e tá assim meio parado, mas eu acho que ele vai continuar, mas é uma pessoa bem legal que tem nos apoiado, né? Eu gostei bastante também do comentário dele. E uma coisa mais interessante ainda, que você vai ver pelos comentários, são todos comentários de homens aqui. Então, é os homens também apoiando a causa da mulherada. Exatamente, é que nem eu comentei lá no podcast, né? É mó barato. Tem muito mais homens, né, escutando podcast do que mulheres, né? Ou então elas comentam menos, né? Vamos ver se a gente muda o perfil disso daí com esse mulherada, né, gente? Mulheres, venham comentar também com a gente, ok? Isso. O segundo comentário aqui é Diogo Scooby. "Oi, comecei a ouvir agora e já gostei. Esse assunto me interessa muito, porque eu tenho uma filha e quero sempre o melhor pra ela. Só esse dia, infelizmente, vai ficar cada vez comercial. De comprar flores e chocolate, a maioria das pessoas nem vai saber da história real. Um absurdo. Parabéns pelo blog e pelo podcast. Vou apanhar." Ele dá uma dica aqui no finalzinho, Angélica, pra gente colocar o comentário como, pra ele colocar o nome dele, o site, e também ele sentiu falta do feed. Olha, Diogo, eu posso dizer que a gente vai arrumar isso o mais rápido possível, tá bom? Já vamos colocar o feed aqui arrumadinho. Vamos tentar colocar o do iTunes também, pra já regularizar essa parte do blog. Tá certo. E o Diogo, ele é do www.cachorrosolitario.com e ele tem um podcast também onde ele comenta os acontecimentos do mês ou da semana. É muito legal, viu? Olha, eu agradeço ter comentado aqui com a gente. Foi um grande prazer, viu, Diogo? Muito obrigada, tá? Mas também eu já visitei lá o seu blog, já escutei o podcast, eu adorei, viu, Diogo? Muito 10. Então, tem um comentário aqui do Peter Pan. Ele disse assim: "Bom, sobre o podcast, posso dizer que gostei muito da instrução, dos comentários, etc. Pô, vocês são 10. Usei o pod como exemplo em sala de aula, ao trabalhar o preconceito e a discriminação. Eles riram muito da mulher mandando o cara fazer a comida. História contada por uma de vocês. Sobre a violência ideológica, mais que física, sofrida pelas candangas, isso foi legal de trabalhar, de se refletir mesmo. Ninguém nunca pensou numa coisa assim, mas vocês conseguiram debater algo interessante. Então, no geral, conceitos legais incentivam as mulheres que ainda não tinham parado para pensar nisso. Aí tudo que vocês falaram, que entram em contato uma primeira vez com uma reflexão do gênero. Parabéns. Do já fã de vocês, Pedro. Professor, escritor, poeta, negro, macumbeiro, gay e feminista." Ele colocou assim: "E aí de quem disser que não posso ser um. Ha, ha, ha, sou demais." Pô, muito legal o comentário do Peter Pan, cara. E olha, eu posso dizer, acho que Poliana também, né, Poliana? Nós ficamos honradas, assim, de saber que ele usou o nosso podcast em sala. Sim, o Peter Pan é um grande amigo aqui de Brasília. Ele tem o blog também De Profundis, né? O petrosivos.blogspot.com, que ele escreve um livro também que tenta, a cada dia ele coloca um capítulo que tenta ir contra essas coisas também, esses estereótipos, sabe? Então é uma pessoa bem interessante. Eu fico feliz dele ter utilizado em sala de aula e ter colocado os alunos também para pensar sobre isso. Olha, eu achei fantástico, viu? Acho que é a primeira vez que eu gravo um podcast, ele vai parar na sala de aula. Fiquei assim, muito feliz. Muito bom. Muito bom. Isso, logo depois nós temos o comentário do J. Fag. Muito legal o cast, estão de parabéns. Só uma dica sobre o player. Isso, ele dá a dica que tá lá no jfagner.net, né, o blog dele, pra que a gente mude o player. Espero ter ajudado, forte abraço. Sempre é bom nós termos ajuda, sim, termos essa crítica de quem faz os comentários. Sempre vai melhorar, vai fazer com que a gente melhore mais e mais em nosso blog, Jota. Então, foi um prazer ter o seu comentário aqui. Olha, eu digo mais sobre o comentário do J. Fagner. Ele colocou um comentário igualzinho a esse lá no outro blog, lá que eu também tenho podcast. Entendeu? Quer dizer que eu vi. Quer dizer que o J. Fagner é o stalker dos players, cara. Ele vai atrás dos blogs. Quem não colocar o player do WordPress, ele vai lá e coloca o player do WordPress no blog. Em medo do J. Fagner. Beleza. Então, muito obrigada, viu, Jota? É verdade. Por último, nós temos o comentário do Daniel, o colega lá do Masmorra, não é mesmo, Angélica? Pois é, o companheiro lá de gravação, muito bom, que legal. O que, que ele disse, Poliana? Aê, meninas! O time formado só poderia esperar por isso. Vocês tiveram uma ótima estreia. Assunto bem pertinente, com a data e a condição da mulher. Como sempre, contem com meu apoio. Beijos. Obrigada, Daniel. Daniel, lá do Masmorra Cast, que fez esse comentário fantástico. Muito obrigada. É sempre bom sermos prestigiadas dessa forma, principalmente com um trabalho novo desse. E nós agradecemos bastante, não é, Angélica? Ah, com certeza. O Daniel tá sempre apoiando a gente aí. Está, por sinal, fazendo as capas dos podcasts pra gente. Então, valeu, viu, Daniel, pelo apoio e pelo suporte que você tá dando, ok? E eu vou ler agora o comentário da Claudinha, que foi nossa parceira de gravação, tanto nesse podcast quanto no podcast anterior. E a Claudinha colocou assim: obrigada a todos que tiveram a paciência de ouvir tudo. Então, olha, foi muito bom. Olha, eu escutei várias vezes o nosso podcast, gostei, muita gente curtiu, né, Poliana? Ah, é verdade. Eu tenho só a agradecer a Claudinha, porque uma parceira incrível. Eu já sou fã dela, viu? Eu e muitos ouvintes por aí, viu, Angélica? Pois é, o pessoal adora os causos da Claudinha, né? Como não gostar? E por último, nós temos aqui o comentário do Almighty. Olha, pessoa famosa por aí. Ele diz: parabéns, mulherada. O podcast ficou muito bom. Não só o Dia da Mulher, mas o Natal e todos os outros feriados e datas comemorativas perderam sentido e se tornaram meros dias para se comprar presentes ou ficar em casa sem trabalhar. É isso mesmo, Almighty, é isso que a gente sentiu. Só que no Dia das Mulheres, a gente sentiu a necessidade de discutir por ser uma data que é marcada por sangue mesmo, porque essas várias mulheres morreram, como a gente falou, e foi totalmente esquecido, se tornou mais do que uma data comercial, um dia dos namorados, um outro dia das mães, mas sem reflexão alguma. É isso, né? É verdade, concordo, viu? Realmente, ó, pra você ver a ironia, né, que a gente gravou o podcast sobre isso, sobre esse lance de receber flores, né, no Dia da Mulher. Pô, eu fui trabalhar e recebi flores no Dia Internacional da Mulher. Quer dizer que na hora que eu recebi, eu até achei engraçado. Eu falei, pô, caramba, que interessante. Falamos justamente sobre isso, né? Parece que a rosa que você recebe, ela é pra perdoar toda a discriminação e todo o mal que a sociedade causa pra mulher, né? Ah, é verdade. O pior nem são as rosas em si, são aquelas mensagenzinhas autoajuda que a gente recebe no Dia da Mulher de como é bom ser mulher e blá blá blá. Ai, quem merece, Angélica? Ninguém merece, meu. Será que quem cria esses comentários aí sabe o que é parir? Aí vamos ver se eles vão falar como é bom ser mulher, porra. É verdade. E aí, agora a gente vai falar sobre ditadura da beleza, não é mesmo? Pois é, meu, foi um papo muito legal, viu? Com mulheres interessantíssimas, olha, vale a pena. E quem escutar a gente, puder fazer comentários aí, sei lá, pra dar sugestões de pauta, né, Poliana? São bem-vindas, né? Nossa, super bem-vindas! Podem enviar lá pelo e-mail podcastmulherada@gmail.com. Podem deixar também como comentário no post lá no soentramulher.blogspot.com. E também temos comunidade no Orkut, Mulherada Cast, e comunidade no meu podcast. Além disso, Angélica, nós temos o Twitter, @mulherada_cast. Então temos vários meios de comunicação para vocês entrarem em contato, sugerirem pauta, bem como comentarem o cast, viu? É isso aí, gente. E curtam aí o podcast aí sobre ditadura da beleza e comentem com a gente depois. Um abraço a todos, ok? Um super beijo a todos. Olá, você está ouvindo Mulherada Cast. Vivemos em uma época de beleza postiça, estamos no império do silicone, da lipoaspiração, do botox, da maquiagem. Hoje nós estamos aqui com a mulherada para conversar sobre a ditadura da beleza, na era das mulheres fruta. Vamos, mulherada! Olá! Então, Angélica, do Masmorra Cast. Opa, um prazer participar com vocês, gente. Oi, meu nome é Aldre, www.wicked-wickedmotorband.com/rock'n'roll Brasil. Tem agenda de shows, fotos, etc. E... Olá, queridas mulheradas, aqui é a Cafeína. Tudo bem? Obrigada, Angélica. É uma honra estar aqui para discutir sobre ditaduras, democracias e regimes republicanos. Sim, perfeito. Legal poder contar com você, querida. Então, eu agora faço parte da Mulherada, quero agradecer o convite e o meu blog é Bebendo Fumaça, é www.bebendo.com.br. Tá certo. E você, Claudinha, querida? E aí, galera? Beleza? Cláudia França aí na área, mais uma vez para discutir os assuntos da mulherada. Então, mulherada, estamos aqui hoje, meu nome é Poliana, eu sou do Trindade Ambulante também, do www.cruxcredos.blogspot.br. Priscila, um prazer poder contar com a sua presença, viu? Muito obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite de participar, primeira vez também que eu tô participando. E tem o site do Rod Reis, que às vezes eu escrevo alguma coisa lá, que é o Papo de Artista, e que às vezes eu participo com ele no podcast também, que é o papodeartista.com e o rodreis.com. São os dois podcasts que às vezes eu participo com ele e o site que eu escrevo de vez em quando sobre cultura, exposição, artes, essas coisas. Tendo algumas coisas por aí, hoje em dia estamos num mundo extremamente visual, né, eu diria, né, onde talvez a beleza exterior ela seja super valorizada, trazendo problemas de saúde, né, problemas psicológicos para as mulheres. Aqui no blog, pelo menos de minha parte, aqui nesse podcast, eu não tenho intenção de levantar a bandeira que a mulher não deva se arrumar ou se preocupar com a aparência, porque é uma coisa importante, sim, para o próprio bem-estar dela. Não pode ser, assim, uma coisa super valorizada, né? Eu acredito, né? Então, alguém de vocês gostaria de começar falando um pouco sobre o tema, ou citando alguma situação, dando algum exemplo? Então, eu não sei se eu sou uma pessoa indicada para falar sobre ditadura de beleza, sobre essa opressão sobre mulheres, sabe? Eu, desde criança, eu sempre fui fora do padrão, tenho, assim, eu não sou magra, já fui muito gorda, hoje eu digo que eu sou gordinha, estou naquela coisa que tá na moda, né? Sei lá se tá na moda ou não tá, eu acho meio estranho isso. Mas eu entendo que culturalmente, né, a mulher sempre foi aquela coisa de objeto de desejo. Sei, antes por ser menos exposta, hoje por ser mais exposta, talvez. E eu acredito que tudo isso é muito comercial, sabe? Eu vou focar um pouco nisso porque meu único discurso é esse. Eu acho que é comercial, é interesse comercial. Eu trabalhei um tempo na Carta Editorial, que faz a editoria da Vogue. Uhum. E eu vi ali nitidamente, assim, o mês que vem, o que, que a gente vai fazer pra lançar moda, entendeu? Ah, então tá na moda bronzeada, e se a gente chocar e na próxima não ser bronzeada, sabe? Era tudo muito programado isso. Claro, aqui vem de um externo, nós estamos em segundo lugar, aqui vem primeiro do exterior, uhum, essas influências, mas eu vi ali na moda uma coisa muito programada. Não é um padrão de você chegar na rua e o que, que você prefere, não é isso. Nunca teve isso, pelo menos na editorial nunca teve. E a maioria nunca tem. É mesmo para criar um padrão. É, vamos focar na parte comercial. As empresas de maquiagem estão focando num produto novo. Então vamos mudar. Agora a moda é você ter bochechas rosadas e levantadas. Então era tudo isso muito, muito programático, sabe? Então o meu discurso é muito comercial e muito pouco ligando até para essas coisas da moda, porque eu sei que mês que vem não vai ser, no outro mês também não. O único problema que eu foco é a influência que isso tem nas pessoas, que é o que a gente provavelmente vai discutir mais aqui, né? Então, quando a gente fala de padrões estéticos de beleza e como a Cafeína, né, falou, ela estava falando, não é isso? Isso. Então, hoje a gente tem, eu vejo assim, hoje a gente tem uma democracia na moda, né, que não se tinha antigamente. Isso a gente percebe olhando, como eu estava vendo ontem, uns clipes antigos. Antigamente, quando a moda era, e para quem tem mais de 30 anos vai lembrar disso, quando era rosa, pink e azul turquesa, todo mundo só usava pink e azul, não tinha outra cor. Ninguém usava amarelo, ninguém usava vermelho, ninguém usava verde, nada. Eram essas cores que eram a moda. Era babado, então todo mundo usava babado. Pois é, xadrez? Todo mundo usava xadrez. Bolinha? Bolinha. E o cabelo era igual, era pigmalião, todo mundo igual, era uma coisa muito igual. A moda hoje, ela tem vários setores, segmentos, grupos, tribos. Então, é aquela coisa assim, mesmo que você, hoje, por exemplo, se um jovem ele tá na moda, ele pode ser de uma tribo funk, ele pode ser emo, ele pode ser rock, ele pode ser patricinha, pode ser... mas você tem vários segmentos diferenciados onde, dentro da própria moda e dos estilos colocados na sociedade, você tem como variar, como, né? E não ser aquela coisa perdida. E tem também aqueles que são anti-moda, que também já são moda, né? É engraçado falar isso, mas é verdade. Eu sempre fui anti-moda e não era moda. Mas agora é moda você ser contra a moda. E tem esse outro grupo também que vai, né? A sociedade hoje está muito antropológica, aquela coisa toda bem separadinha, cada um no seu estilo. Mas dentro disso, todo mundo está tendo uma liberdade maior de ser quem quer ser, quem a pessoa acredita que ela seja. Eu acredito que isso está, ao menos na parte externa, né? Que aqui a gente... Não estou falando da parte interna, das pessoas realmente estarem se descobrindo e se perguntando quem são, mas na parte externa as pessoas hoje acho que estão tendo uma liberdade no vestir, no estilo de ser mais quem são, independente do tipo físico e tal. Por outro lado, quando a pessoa resolve, né, ou mesmo sem resolver, acaba sendo, eu quero ser a gostosona, no caso das mulheres, né, que é o que nos interessa aqui, os homens também estão meio isso, tá aí os metrosexuais para não me deixarem mentir, quando a pessoa decide que ela quer ser a bonita, a linda, a gostosa, do dedão do pé, a ponta do cabelo, que não vai ter ponta dupla nem nada, ela acaba se perdendo um pouco nisso. E isso tem acontecido com um grupo até grande de mulheres que fazem questão de já acordar maquiada, de ser a bonita todas as horas do dia, sabe? É um negócio tipo de novela, assim, né? Na novela todo mundo acorda lindo, né? Na novela. Novela ninguém nem tem mau hálito, né? Impressionante. O negócio tem... mas... O que eu vejo é que hoje a gente acaba tendo, até por essa coisa da moda mesmo. A moda hoje, ela dá essa liberdade e eu acredito que as pessoas, ao menos na parte externa, né, do modo em que se expõe a sociedade, acabam tendo uma liberdade maior de serem quem são. Quanto aos que cometem excesso, as que cometem excesso de passarem por cirurgias plásticas, etc., essa coisa toda aqui é muito complicada, muito complicada. A pessoa se mutilar, né, passar por uma cirurgia por conta de uma coisa que não estava se sentindo bem e mostrar daquele jeito, eu acho que é algo a se conversar bastante ainda, que as pessoas precisam conversar bastante sobre a autoaceitação, que eu acho que seria esse o ponto, né? A pessoa se aceitar do jeito que ela é externamente e se conhecer mais por dentro. Pegando o que a Cláudia, né, estava falando até agora, é o seguinte, o que a gente percebia antes era exatamente isso, você não tinha muitas opções e era aquilo e era para todo mundo, independente se isso ficava bom ou ruim na pessoa. Hoje, o que eu percebo, porque assim, eu sempre trabalhei com moda e com cosméticos, então essa coisa de ditadura de beleza de padrão sempre fez muito parte do meu trabalho, de tudo que eu convivia. Hoje as pessoas, elas se preocupam muito mais com a personalidade, que é o que ela estava falando, que é uma coisa mais democrática. Então, assim, de acordo com a tua personalidade, o que você vai querer mostrar? Acho que hoje as pessoas têm essa coisa mais de... que vem de dentro pra fora. Não é uma coisa que você compra, que você veste, ou que você aplica no teu rosto, ou a cor que você usa no teu cabelo. É, você faz isso pra passar uma imagem, ou... daquilo que você pensa e daquilo que você é. Né? Eu acho que tá indo mais pra esse caminho, fazendo o... em vez de você ser só uma vitrine, ah, eu uso essa marca ou aquela, ou eu sou loira, ou eu sou morena. Não, olha, eu me interesso por essas coisas, por isso que eu me visto assim. E disso tudo que eu vejo que continua sempre sendo um padrão independente, se as pessoas estão mais focadas pra personalidade, ou pra moda, é que um padrão, e que não muda muito, é a questão da magreza, assim, que é uma coisa que sempre é imposto que seja magra, independente do que você for, que você seja magra. Agora todo mundo tem que usar o tamanho número 38, né? Tá sendo imposto nas mulheres, né, isso daí. Então, 38 é considerado até gordinha, assim, como eu trabalho muito com moda, essas coisas, então eu sempre tenho contato com modelos, tá? As meninas que usam 38 são gordas, então elas querem fazer lipoaspiração pra tirar um pneu que não existe, diminuir o peito, porque ela não pode nunca usar o 38, ela tem que usar um 36 lá larguinho, cara. Entendeu? São assim, independente do estilo, se ela vai ser mais clássica, ou mais moderna, ou mais indie, ou roqueira, ou enfim, romântica, independente de cada, o que eu vejo assim como que vai delineia tudo isso é a questão de ser magra, né? Mas essa coisa de moda, ai, porque a calça skinny, não, você não tem que usar só a calça skinny, você pode usar uma outra calça, você pode usar uma saia longa ou uma saia curta, isso é mais aberto hoje, porque as pessoas realmente busca mais a identidade, aquilo que você aparenta, o teu visual é o reflexo daquilo que você é. Algumas pessoas hoje, bastante pessoas ainda bem, hoje pensam assim, né? E mais, a questão de ser magra ainda é, assim, você passou um pouco do peso, se sente culpada, é exigido isso ainda, né? Sim, a pessoa não se sente bem consigo mesma, né? É uma questão até psicológica, isso daí é até estatística que o maior índice de suicídios inclusive acontece com pessoas com obesidade mórbida, né? Uma grande fatia até mulheres, né? Quer dizer que, infelizmente, sim, a mídia impõe um padrão de beleza, a sociedade, a mídia e tal. E eu acho que a mulher tem que aprender a se aceitar, talvez, né? Ou então até melhorar, sem pirar, né, com isso. A Priscila comentou o foco, personalidade, né? Eu tava pensando aqui, será que... até que ponto isso mostra personalidade, né? Eu vejo tanta gente sem identidade, sem personalidade, buscando ter uma personalidade de alguém, de televisão, de revista, de internet. Enfim, eu acredito que a moda atinge muito mais as pessoas que querem se espelhar numa personalidade do que mostrar a própria personalidade. Eu tenho um pouco de dúvidas ainda contra esse lance de personalidade na moda, porque a intenção comercial da moda é realmente te impor uma personalidade. Por mais que você leia ou se ouça, faça seu estilo conforme estamos falando, né? Uhum. Eu, pelo menos, entendo assim. Eu concordo em partes com o que disseram as meninas, só que a Claudinha, eu quero retomar um pouco o que a Claudinha falou, que ela falou que a moda dá verdade. Olha, eu simplesmente vou fazer a do contra aqui, porque não acredito que a moda dê liberdade, muito menos o padrão de beleza imposto. Não há liberdade alguma em você ir numa loja encontrar apenas certos tamanhos que lá são vendidos. Eles não fabricam roupas para certos tipos de mulheres, porque elas não fazem parte desse padrão, mesmo sendo a maioria. Então, muitas vezes elas são obrigadas, mulheres aí tomam remédios, tarja preta para emagrecer, outras mulheres fazem lipoaspiração. Eu tô em ano de formatura na faculdade, e a discussão não é mais que vestido eu vou usar. A discussão é aonde eu vou fazer lipoaspiração, o que que eu vou fazer, aonde eu vou colocar o meu silicone, aonde eu vou fazer esse tipo de cirurgia plástica. Então eu não vejo liberdade alguma. Eu concordo também com a Poliana quando ela diz que a moda não é feita para toda na população. A sua grande maioria é uma matéria na TV, em lojas de departamento, não acha tamanhos além do 46. E aí, essa camada da população que veste... Essa camada vai ficar na mão, né? Diz aí. É, tem que andar nu na, pela cidade, andar com folha de bananeira amarrada no corpo, é complicado o negócio. Ah, meu saco de arroz, sacanagem. Olha, minha avó foi costureira por muitos anos, profissional, e ela tem uma frase bacana que ela dizia que na época dela, as roupas se adequavam às pessoas, porque iam alfaiates, as costureiras, então cada um fazia as suas roupas. Hoje em dia as pessoas se adequam às roupas, né? Exatamente. Então elas têm que ir em algum lugar e tem que ficar do jeito que a roupa serve ou não pra elas. O problema não é nem ser gordinha ou não ser gordinha, o problema é esse padrão que a gente tem, standard, assim, muito estranho, que faz com que a gente culpe nós mesmos, né? Eu, acontece muito isso comigo, de ir numa loja, já aconteceu muito na minha adolescência, e eu começo a vestir, nada fica bom, nada serve, nada me agrada, nada fica bom, nada serve, e de repente, dentro de mim, começa a falar, o problema sou eu, né? Uhum. O problema sou eu. Então, isso, na adolescência, e até em mulheres mais velhas, depende do... É isso que eu digo, a tal da personalidade, da sua identidade, se você já se encontrou, já se aceitou, já não se aceitou, já entendeu isso. O grande problema é que você acaba se culpando, e é aí que vem as consequências que a gente tanto martela e que a mídia começou a martelar depois de São Paulo Fashion Week da vida. Até que ponto isso dá uma doença na gente mesmo, a gente fica mal, quem não consegue emagrecer, quem, entre aspas, porque eu já ouvi mulher falando isso, quem não tem a sorte de ter uma anorexia, nossa, começa a ficar depressiva, a comer mais, a ficar pior ainda, né? Outras têm a sorte de ter uma anorexia, porque eu já ouvi muita gente falar isso. Enfim, é isso que desencadeia na gente esse problema todo. Isso eu acredito, sim. É, eu acho assim, quando eu coloquei que a moda hoje ela é democrática em relação à antiga, era antiga referindo-se até à época dos espartilhos de ferro, onde as mulheres eram, se comprimiam no espartilho de ferro para poder ficar acinturadas. Hoje elas... Então, hoje as mulheres fazem cirurgia para tirarem costela para ficar... com a cintura mais fina e tal. Eu acho que a grande questão é aí hoje, quando eu coloquei de democracia da moda, até a gente acaba assistindo alguns programinhas ridículos, tipo Malhação e tal, e eles têm colocado, a grande mídia tem até colocado a questão das gordinhas e tal. A Cafeína ainda falou que não achava roupa quando era adolescente, eu também não achava porque eu era magra demais, e não engordava e não tinha jeito. O pessoal que me conhece, a Audrey, a Angélica, eu pesava 38 quilos depois de ter duas filhas, com 1,60m. Eu tenho 1,65m, entendeu? E não engordava. Era osso e pele e pronto. Só que assim, fazer o quê? Entendeu? Eu acho que é aquela questão. É se aceitar independente de como o seu corpo está. O que eu acredito que seja democrático, pelo que eu vejo hoje na moda, é essa questão de você poder ser quem você é e não ser exatamente um anti-tudo, né? Porque tem o grupo do anti-tudo também. Ah, eu sou anti-isso, anti-aquilo, mas você sempre acaba se encaixando em algum grupo mesmo, que seja o dos anti-tudo, né? Sempre tem um grupinho que também é anti-tudo e tal. Durante muito tempo, a questão de moda e preconceito, elas andaram muito juntas, e eu acho até um pouco de exagero quando se coloca São Paulo Fashion Week e tal, até porque essa moda de São Paulo Fashion Week, ela não chega nas ruas, as pessoas nas ruas, as mulheres nas ruas não querem ser modelo de revista, a maioria acha feia essas mulheres muito magras, os homens também, tanto que não saem, nem qual modelo de passarela que saiu em Playboy ou qualquer revista que dê tesão nos caras, digamos assim, não tem, as esqueléticas não são modelo de beleza, no sentido de serem, quererem ser imitadas. Elas são, quem quer imitá-las? As adolescentes que também querem ser modelos, aí é uma questão já até profissional, mais até do que em si de achar bonito. Elas querem seguir esta profissão. E aí fica nessa, de querer ser anorexica, querer ser esquelética, mas de dizer que é um modelo que a sociedade copia e todas as mulheres querem ser esqueléticas porque os homens acham gostosas, se fosse elas estavam nas propagandas de cerveja, que é onde acontece o ápice sexual da publicidade com a mulher como objeto, né? Então, o que eu tô querendo colocar é assim, na prática, a mulher considerada com padrão de beleza bonita não é essa modelo de passarela, tá? Só pra separar. separar as coisas aqui. A modelo de passarela, ela esse tipo de beleza esquelética acaba trazendo problemas? Sim. Só que não é o padrão, ao menos no Brasil, não é o adotado e o aceito pela sociedade como uma mulher bonita. Passa aquela menina esqueletiquinha, sem bunda, sem nada, e os caras, não existe, né? Isso é mais fácil. Isso é mais um, é tipo um cabide, né, cara, pra colocar roupa assim, sem querer. Mas você já viu algum cara... Discriminar quem é excessivamente magra, né, porque tem gente que nem você falou que até você teve esse problema que o excesso de magreza, às vezes, também é uma coisa que incomoda pra caramba. Mas eu acho que até pra moda, a gente até compreende que o pessoal usa essas modelos muito magras porque é um manequim ali ambulante, né, um padrão. É pra roupa aparecer e não a pessoa. Exatamente. É exatamente essa questão. Quem tem que aparecer na passarela é a roupa, entendeu? O problema é as mulheres se espelharem, eu não digo nem se espelharem nas modelos especificamente, mas espelhar em mulheres com uma beleza, um padrão de beleza, eu acredito ser uma mulher bonita, por exemplo, a Luana Piovani ou alguma atriz aí internacional, que o pessoal não consegue se aceitar, porque a mídia cria essa ilusão que esse é o padrão de beleza correto, né? Sim, então aí é que tá, aí estão colocando bunda, colocando silicone, tirando costela, colocando lábios, colocando não sei mais o que. Inclusive se mutilando com isso, né? Entenda-se ali a Nicole Kidman, por exemplo, uma atriz que eu achava muito bela aí. Então, é assim, a Nicole Kidman, por exemplo, uma mulher que era muito bonita, ou a Meg Ryan, pessoas que colocaram botox ou colocaram um silicone nos lábios e tal, até acho que mutilou a beleza dessas pessoas. Elas não são pessoas tão bonitas, tão estranhas, né? Quer dizer que até para o pessoal que tem dinheiro, ou talvez por isso, para esse pessoal que tem mais grana, é muito mais perigoso. Pessoa acaba sofrendo, que eu acho que tem até alguns estudiosos já chamando de síndrome de Michael Jackson, né? Que a pessoa vai se modificando, daqui a pouco ela se perde tanto e não tem mais. Eu tenho amigas minhas que fizeram lipoaspiração e em menos de 4 meses já estão querendo fazer outra, entendeu? É uma coisa assim que fica aquela... um eterno descontentamento consigo mesma. É uma coisa que vai pirando. Ao invés de falar, porra, eu sou assim, quem quiser que aceite assim... Se não for um problema de saúde, dane-se você assim, seja magra, seja gorda, seja esquelética, seja o que for, entendeu? A pessoa acaba surtando mesmo. E é o que tá acontecendo no geral. A mulherada, quem quer ter peito demais, aí põe, daqui a pouco tira, põe bunda, põe isso, põe tudo. Hoje você põe tudo. Você só não põe cérebro, né? Que se tivesse como colocar, eu faria o mesmo. Tem um exemplo ótimo, que é uma amiga minha, em que a turma hoje rejeita ela completamente. E ela era, há 2 anos atrás, um padrão gordinha 46. Normal, eu acho, né? Mas ela era muito, muito infeliz com isso. Sim, ela era muito... Só aquela pessoa que só reclama, né? E ela resolveu, ganhou dinheiro, ficou com grana e tal, resolveu fazer essa mudança geral. Então ela ficou loira, colocou lente de contato azul, fez lipoaspiração no corpo inteiro, inclusive lá, se é que vocês me entendem. Lá no Xanadu. Ai, é tão bom ter fofinha! Ah, louca! ela tirou ali, porque não queria gordinha, porque ia ficar magra e só lá gordinha é meio estranho. E ela tirou tudo. Fica tipo o capô. Agora tá fazendo depilação a laser geral. Ela mudou completamente. Hoje ela é capa de revista. Assim, ela tá linda, realmente. Como é que ela se sente? Só que ela virou ela virou uma pessoa insuportável. Ela virou uma pessoa insuportável. Ninguém mais aguenta ela. Hoje, se a gente combina churrasco com algum grupo, ninguém convida ela. Porque ela é uma pessoa que só fala na primeira pessoa. Ela se viu tão desesperada com essa beleza, porque ela realmente ficou muito bonita, que ela atrai muita atenção. Que assim, todo dia ela transa com cara diferente. Ela sai pra qualquer lugar, ela dá mesmo. Vamos falar em português, claro. Ela fica com 3, 4 caras. Era uma mulher de 28 anos. Nós não estamos falando de adolescente. Mas ela surtou. Em 1 ano, ela mudou completamente. Ela não era assim, claro, porque ela era o oposto disso. E ela não... Eu acho que até agora ela ainda não soube lidar com essa... Com tudo isso que ela teve. E ninguém mais suporta ela. Então é um excesso de autoestima incrível, assim. Também ela tem esse lado. Né? Deu um elo nela, ela ter ficado muito bonita. Ela ficou doidona, né? É aquele filme, O Espírito Baixou em Mim, né? Essa referência vai se perder, que eu duvido que alguém tenha assistido. Só isso fora YouTube. Mas encontrou-se uma pista. Meu mundo tá longe, esmolte. Bonata de vilas pretas. Quero teu leite, todo minha alma. Matou de leite mal para os caras. Também é o seguinte: hoje, com pouco de dinheiro, é muito fácil fazer isso e as pessoas não têm um suporte psicológico suficiente pra aguentar, igual aconteceu com a amiga dela. Então, é muito fácil. Ai, não tô contente com o meu peito, vou e troco. Ai, não tô contente com a minha barriga, vou e faço uma lipoaspiração. Então, a coisa é instantânea. Ninguém se preocupa mais se, eu vou mudar uma alimentação, fazer uma rotina mais saudável de exercício, isso, aquilo, ou vou tentar ser interessante de uma outra maneira. Então, as pessoas acabam, aquilo que eu falei da personalidade, né? Assim, ou você tem e você consegue falar não pra esse monte de coisa que tentam te impor, ou você não tem e se submete a isso e fica perdida, porque essa amiga dela, vamos pegar como exemplo, ela não deve estar muito mais feliz hoje do que na época que ela era gordinha, porque uma pessoa que dá pra um cara diferente a cada noite, que só sabe, imagina o vazio disso. Com certeza. Entendeu? Não é assim. Mas, então, assim, peraí, talvez, né? Não é vazio direto, é vazio cheio. Vazio cheio, exatamente. É um vazio preenchido, né? Exatamente. É um vazio preenchido dela, né? E é sinal claro de descontentamento, porque é muito fácil, você pode estar com o seu corpo perfeito, com a roupa mais linda, com o seu cabelo impecável, mas e aí? E na hora... E a tua cabeça, né? Será que ela tá boa? Essa mudança toda, exatamente, foi por uma aceitação. Então ela achava que as pessoas não aceitavam ela do jeito que ela era. E hoje as pessoas também não aceitam. E é isso que é engraçado, porque antes ela tinha poucos relacionamentos frustrados, poucos amigos. Hoje ela também tem poucos amigos, relacionamentos frustrados. Os homens que eu conheço que se interessam por ela, juram de pé junto que não ficariam 2 dias com ela. Então, assim, por quê? Porque ela continua a mesma. A cabeça dela, né? Ela continua uma pessoa frustrada. Seja de qualquer forma. Ela não entende como é que um homem não queira casar com ela e fique apaixonado por ela, com ela sendo perfeita. Hoje ela não entende isso. Na verdade, a mudança tem que vir de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Né? Exatamente. Se ela não mudar de dentro pra fora, ela vai continuar sendo fútil e aquilo não vai conseguir arrumar nada. No começo, e assim, ela não se aceitava antes e talvez ela não se aceite até hoje. E nunca vai se aceitar. Porque ela está muito preocupada com o externo, né? Exatamente. É um lance até, tipo, a pessoa se enxergar no espelho e não se enxergar realmente, né? A pessoa está vendo outra pessoa, né? Uhum. Talvez ela continue não sendo suficiente para ela mesma, né? Na verdade, ela nunca vai ser o suficiente, né? E já que a gente falou em mídia e falou um pouco sobre esse lance do pessoal, até a Claudinha colocou aqui no chat agora, né? Que tem carnê de plástica em 24 vezes, né? Que absurdo, né, gente? Qualquer um tem acesso a plástico hoje em dia, né? Então, e as adolescentes também já querendo fazer cirurgias plásticas, né? Pra poder aumentar peito, né? Já vi isso na televisão, né? Adolescentes de 14 anos de idade, né? E hoje em dia as crianças, assim, as meninas mesmo, em fase pré-adolescente, elas já estão crescendo e já se transformando, já tentando se entrar dentro desse estereótipo aí de shortinho, blusinha e Hannah Montana, né? Que afinal temos a Disney aí para nos ajudar aí com todas essas garotinhas aí em evidência, seja Hannah Montana ou Selena Gomez, né? Para poder entrar na cabecinha das crianças aí que elas têm que ter aquele modelo, né? Que elas têm que ser daquele jeito, né? A Audrey também tem filha, né? E aí, Audrey, como é que funciona isso daí? Como é que tá funcionando na cabeça da gatinha esse lance de... essa mídia tentando impor um padrão de beleza? Há uns 2, 3 anos atrás, que ela estava mais focada, né, nesse negócio da Disney, das girls band, dessa coisa toda, ela estava... A Agatha também é gordinha, entendeu? Então ela estava se achando feia, o mundo não prestava, ela não queria sair, ela não queria manter contato com outras pessoas, estava se isolando, né? Então, pra gente que é mãe, é muito complicado a gente lidar com esse tipo de situação, porque você fala uma coisa dentro de casa e ela vai pra rua e se depara com outra completamente diferente, né? A bonita, loira, magra, é muito complicado lidar com isso. Agora que ela tá um pouco maior, a gente tá martelando um pouco na cabeça dela que, assim, não é só a magra, não é só a loira, não é só aquela que tem as roupas mais legais, que são as bambambãs, entendeu? As pessoas têm diferenças e têm né? A gente não deve generalizar, assim, criar apenas um padrão para ser todo mundo igual. A graça está na diferença, né? E na diversidade. Exatamente. Né? Na verdade, eu acho que, eu sei que é uma frase, assim, bem clichê, né, e tal, mas é exatamente isso. É, o que que seria se todo mundo fosse, tivesse o mesmo padrão, tivesse o mesmo aspecto? Só me vem aquela música lá do Pink Floyd, cara, na cabeça. Complementar foi que saiu uma pesquisa que eu achei bem interessante, eu queria saber de vocês. A pesquisa diz que 60% das pessoas ainda acham que pessoas bonitas nesse padrão que a gente tá falando, de mulher, gente magrinha, bonitinha, dentro desses padrões de beleza que a gente tá discutindo aqui, 60% das pessoas acham que pessoas bonitas têm mais oportunidade na vida. E aí? Vocês concordam com isso? Ah, nós temos aí a Precious, né? Acho que é Gabourey Sebide, é o nome dela, pra mostrar que não é nada disso, concorda aí? Indicada a Oscar, ficou em evidência aí. Tem sim, é diferente, ela é obesa e tal, mas aí mostrou talento e capacidade. Eu acho uma sacanagem essa espécie de pesquisa aí que fica tentando direcionar as pessoas a certo nível, né, de pensamento. Puta, parece que é uma coisa encomendada, né? Exatamente. Assim, né? Aquele grupo, vamos se manter no auge. Deixa só eu complementar isso que ela falou da pesquisa. Uma vez eu vi uma pesquisa também falando que as mulheres mais bem-sucedidas no mundo corporativo são as que tinham seios pequenos. Ô, sacanagem. Que na realidade, assim, eu, o que eu acredito é que quem é mais bem sucedido é quem é mais seguro de si. Independente se é magro, alto, gorda, baixa, se tem quadril largo e peito pequeno, as pessoas que têm segurança daquilo que elas vão fazer e que acreditam nelas, sabe, meu? Pensa, e vão e fazem. Eu acho que como padrão para ser bem sucedido ou não, eles fazem essas pesquisas, a gente lê e fica indignada, mas no fundo eu acho que acaba não valendo muito. Vale mais para realização pessoal, talvez. Porque, ah, eu quero mexer aqui, quero mexer ali, tenho pouco peito, ah, tenho um culote, quero tirar. Ok, eu não sou nem contra a cirurgia, nada disso, desde que não seja uma coisa que não extrapole o bom senso e o normal. Se você vai ser feliz com um nariz menor, qual é o mal disso, né? Mas também não precisa virar o fofão da Augusta aqui. Não sei se vocês conhecem uma personagem aqui. Que eu... Não, não conheço. Como é que é esse personagem? É uma drag, uma bicha louca que ele foi colocando. Acho que na época nem tinha Botox, sei lá o que, que ele colocou. Tanto que mudou completamente o rosto dele. Depois aquilo começou a cair tudo. Lembra quando caía do Cid Moreira? É, e ele... Fofão é uma lenda. É, e ele virou industrial, fofão, né? É, então. Então eu acho assim, porque o contrário também, uma pessoa que sempre se sentiu bem, que foi legal, sabe? Ah, tô legal com o meu corpo. E com o tempo, teve alguma mudança ao contrário disso? Ou que engordou, ou que aconteceu alguma coisa, ou teve alguma doença que ficou inchada? Também isso não é legal. A pessoa se sente mal com isso, né? Então, todo mundo quer ser amado, né? Tem um lance assim, todo mundo quer se sentir amado, talvez. Quer ser feliz. Então, se de repente uma reparaçãozinha aqui, outra ali, não tem mal nenhum. Qual é o problema de tingir o cabelo? Não, então, mas o que a gente colocou em pauta, assim, não, eu acho até interessante o que você falou, mas o que a gente até colocou em pauta aqui é o lance a pessoa não... Abusivo. Não é, não, exatamente, seu lance é abusivo. Não, eu sei, eu sempre tive contato com essas pessoas, porque foi sempre parte do meu mundo ali com moda ou cosméticos, então, assim, sabe, uma coisinha fora do normal era o final do mundo de ter depressão e disso e daquilo, sabe? Então eu já vi muito esse, o ir além do limite, né, virar uma loucura, é terrível, mas eu acho assim, tudo dentro do normal, pra ser feliz vale, né, mas, é claro. Peraí, acho que limites existem, né? Porque é como vocês disseram, a mulherada, elas colocam tanta coisa, fazem... E os homens também, que se descaracterizam. É, eu já vi foto de homem que coloca silicone nos braços, na bunda e no peito. Pô, isso é uma coisa que já não é mais, nem é uma coisa só feminina. Os homens estão fazendo isso, eles não estão mais querendo malhar e estão colocando silicone na panturrilha. Exatamente, uma coisa muito estranha, gente. É, eu só queria colocar uma coisa assim, a questão principal, como eu falei, é a aceitação de si mesmo, né? Eu tenho um caso dessa questão da mulher ficar bonita pro homem em geral, que a gente, né, independente da, acaba ficando, e eu só queria dar uma pincelada antes nessa questão da beleza, e assim, de criticar, por criticar, a busca pela beleza. Todo mundo, ninguém quer se sentir feio. Todo mundo gosta de ter um cabelo legal, bonito, e ser elogiado, falar, nossa, como seu cabelo tá bonito, nossa, sua pele tá legal. A gente se sente bem quando essas coisas acontecem, né? Então, tipo, você já dizer, ah, beleza, não. De alguma forma ou de outra, muito raramente, a gente se produz toda, pinta as unhas pra assistir novela em casa, né? Normalmente a pessoa saia pra conviver mesmo com aquilo e receber um elogio mesmo que seja meio que falso. Bom, eu tenho aconteceu com uma prima minha, ela ficou namorando 10 anos com um rapaz, e quando se casou, ela fez questão de casar virgem, aquela coisa toda, ela fez caiada toda que eu sou contra, mas era opção dela e tal. Quando casou, eles ficaram casados por 2 anos, ele simplesmente não gostava do corpo dela, e ela, para os padrões de beleza brasileira, ela é uma menina linda, tem peito, tem cintura, tem bunda, tem a perna roliça, tem um rosto bonito, é toda linda. E ele chegou ao ponto deles recém-casados, ela saindo do banheiro, enrolada na toalha de um banho, ele na sala, chegou pra ela e falou assim, vem aqui. Ela chegou perto dele, ele falou, tira a toalha. Ela pensou que ele ia fazer um carinho, que ia rolar alguma coisa, né? Ela tirou a toalha, ele olhou ela dos pés à cabeça e falou, nunca vi tanta celulite junta. Puta que pariu, hein? Não. Me diz, tá casada com ele até hoje? Não, aí é que tá. Uhum. Ela se separou, aí caiu no mundão também. Aí virou o que é amiga da menina que se modificou também. Que aí, tipo assim, a pessoa, a mulher, normalmente, ela acaba entrando em revolta contra ela mesma. Então ela fala, então eu vou largar no mundo porque alguém vai ter que querer, porque ficou com o amor próprio dela abalado, e isso, esse tipo de coisinha de aceitação, você imagina o que é pra uma mulher ficar preocupada com a celulite, na hora de um ato sexual ela não sabia se virava de lado porque ele ia ver a celulite dela, pelo amor de Deus, gente, sabe, um cara desse ele tem que assumir que é viado e deixar lá, deixa as mulheres serem felizes. Porque não pode ser homem. Levanta a mão quem não tem celulite, né? Levanta a mão quem não tem celulite. Porra. Então, eu tenho uma amiga minha que... da nossa vida. Eu tenho uma amiga minha que não tem, mas se ela tivesse também não seria problema, entendeu? Assim, porque a pessoa não dá pra gente pautar a vida, porque minha sobrancelha é torta, o meu nariz é grande, Não dá, a vida é curta e a gente tem que pautar em coisas mais concretas do que o padrão de beleza atual ou o que vai vir, porque não tem jeito. Por que que eu citei essa história dela? Porque normalmente, quando a gente tenta seguir ou não seguir, nem que seja seguir o nosso próprio padrão de beleza que a gente coloca pra si, cada uma, e vem alguém, ou amigo, ou namorado, ou marido, ou irmão, ou pai, ou mãe, e detona com isso, e a gente permite que isso nos atinja, meu... Aí é complicado, porque a pessoa... Aí sim, entra no... Normalmente atinge, né? Porque o parceiro, se que só chegar a falar isso pra você, né? Falar assim, olha, isso em você é feio, isso. É difícil, né? Pô, será que... Que pena, né? Ela não reconheceu esse lado da personalidade dele antes do casamento, né? Que roubada. Ela achava que... Quem era ele? O Brad Pitt? Porra, aí tá aí uma coisa interessante. Eu vou te dar uma parte... pra falar sobre isso aí, porque normalmente, até uma coisa aqui pra quem anda aqui na Baixada Santista, você anda no Gonzaga, que é um bairro assim, bem badalado, é assim, você vê os casais, assim, normalmente, não sei se é uma coisa comum, assim, a Priscila mora em São Paulo, Poliana em Brasília, Café em São Paulo, Aldo que tá daqui do nosso pedaço também, você vê os casais, normalmente, uma boa parte dos caras, não vou dizer que são feios, mas são pessoas com um aspecto totalmente comum e mulheres belíssimas do lado. Quer dizer que o lance assim do homem ser... o homem não é uma obrigatoriedade dele ser bonito. Normalmente, as mulheres querem que o homem seja um provedor, bom provedor, que ele tenha uma situação financeira relativamente definida, né? Quer dizer que, Cláudia, não é assim que funciona normalmente? Será que pra tua amiga não foi assim também? O cara, como é que é o cara? O cara é feio? É bonito? É gato? O que que é? Não, o cara é baixinho, entendeu? Ela é diretora do Banco do Brasil, ela não tem problema de se manter sozinha. Agora é aquilo que a gente até falou no outro programa, né? Infelizmente, as mulheres hoje não estão com cara só por causa do dinheiro dele, porque ele sustenta, não. O que acontece muito? Há necessidade social, infelizmente, da mulher ter alguém. E essa necessidade social, ela acaba se tornando psicológica. A mulher precisa ter alguém. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que fiquei sozinha há muito tempo, no momento não tô mais, mas fiquei sozinha e não ficava triste com isso. Eu ficava triste com que os outros ficavam me olhando como se eu fosse uma caça macho, entendeu? Mas assim, não ligava também, tacava um foda-se e pronto. Mas, no geral, as pessoas ficam, eu preciso ter alguém pra mostrar, porque, tô tanto tempo sozinha, não sei o quê. É o tipo de penalização contra si mesma, meu, que não vale a pena. Porque uma hora, se tiver que aparecer alguém legal, aparece. Se não tiver, não aparece. Agora, o que a gente tem que estar preparada pra vida? Seja sozinha ou seja acompanhada. Tem que estar preparada pra estar magra, preparada pra estar gorda? É difícil? É, mas é assim. É se autoconhecendo que a gente vai conseguindo viver. E não, vou repetir de novo, nossos filósofos, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Complementando o que ela tava falando desse escroto, isso é uma puta insegurança dele. Quer dizer, eu acho que a mulher era muito pra ele. E porque isso acontece, às vezes você tá muito bem, chega aquela sua amiga que não é tão amiga assim, nossa, mas seu cabelo tá horrível. E ela sabe, e com quem não acontece isso? Mulher às vezes é um bicho maldito, assim, ser humano, homem também, que vai e pega bem na ferida, vê que você tá bem ou tal, e quer destruir aquilo porque não consegue ver outra pessoa bem, entendeu? Aí, meu, eu acho que eu deixo meu foda-se ligado pra um monte de coisa, assim, me afastei até de algumas pessoas por conta disso, porque você dá uma chance. Enfim, eu acho assim, a vida, como ela tá falando, é muito mais do que isso. É legal a gente querer tá bem, até eu pinto a unha e fico maquiada em casa pra mim mesma e pro meu marido, enfim, mas eu acho assim, a vida é muito mais que isso, né? Se você é linda e não é feliz, você não vai estar bonita, você não vai passar isso. Desculpa, mas não vai conseguir passar, porque não vai ter aquele brilho, não vai ter aquela coisa de quando a gente tá bem, de quando a gente tá em paz, e não deixar. E quando a gente tá assim, você tá mais forte, você não deixa essas coisas te abalarem tanto. Uhum. Principalmente casar com um cara que vira e fala uma coisa dessa, gente. Quer dizer, ela era, sei lá, diretora do banco, era lindíssima, e ele era um baixinho que devia ser, nem conseguir fazer nada direito com ela. Então, dá pra analisar também. Por que que tá falando isso? É porque eu tô ruim ou é porque a pessoa tá se sentindo muito inferior, né? Eu acho que, de repente, até essa agressividade dele é justamente porque ele tava com o maior mulherão do lado, entendeu? Insegurança, ele tentar agredir. Tem gente de tudo quanto é tipo, né? Fogo. Gente, não, mas pior, deixa eu só colocar um pouquinho aqui o desfecho dessa história. Ela se separou do cara e perdeu a senha do Orkut dela. Outro dia eu entrei no Orkut dela e um amiguinho dela, que é outro fila daquilo, colocou um recado pra ela assim, olha, você tem que alterar o seu perfil, ainda está como casada. O teu marido já tá com outra, mó bonitona, e ela tá até grávida. Não acredita que o cara teve... Puta que pariu, fala sério, né? Eu falei, depois que a pessoa entra em depressão, ele não sabe por quê, né? Porra. Que horror. Então... Não, eu ia comentar que isso é do ser humano, né, gente? Eu conheço um grande número de pessoas que depreciam a outra por insegurança. Eu conheço amigos casais que isso aconteceu, já aconteceu isso comigo, de, você tem celulite, você tem isso aquilo, mas a intenção é o quê? Você ficar mal, exatamente, porque aí você não vai conseguir mais ninguém, não vai atrair mais ninguém. Isso é um doentio, mas eu conheço quem assume e muita gente que fala a intenção é exatamente essa, que é horrível, mas é a verdade, é insegurança pura, eu acho que é. Sim. Isso é porque o estar bem incomoda o outro. Se você tá um pouquinho gordinho, tá bem com você mesmo, você sente, você tá bem. Se você é solteiro e você tá bem com essa condição, isso incomoda o outro. É diferente, incomoda. E aí é onde a gente vai ouvir comentáriozinho de, olha, você tá com celulite, tá usando tipo de roupa, ou você tá solteira, mas você tá bem com isso, você não tá sofrendo. Então, é um incômodo dos outros. Mas eu acho que é aceitar-se do jeito que é mesmo. Se quer melhorar, melhora. Se não quiser, se tá bem desse jeito, fique desse jeito e se aceite mesmo. Não diversidade. É, então, o importante aí é resistir, né, que eu tava até escrevendo aqui, pra não esquecer. Porque, assim, quando a gente se relaciona com alguém, e essa pessoa, e se relaciona até no trabalho e tal, né, as pessoas costumam denegrir, falar coisinhas, e fica aquela coisa pra você ir se, né? Eu tive uma outra coisa interessante quando eu trabalhava na Rádio Câmara em Brasília. Eu cheguei uma vez com uma bota e tal, uma saia preta diferente. Uma colega de trabalho falou assim: nossa, você fez ponto no Conic à noite? E a Poliana vai saber o que eu tô falando, que no Conic lá é ponto de prostituição, né? Aí eu demorei assim um pouquinho, alguns segundos pra cair a ficha, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim: não, por quê? Ela, por causa da tua roupa. Eu falei assim: não, por quê? O que que tem essa, a minha roupa? Ela falou assim: é roupa de puta. Eu falei assim: ai, você desculpa, mas eu não confio, não convivo com o pessoal da tua família, não sei como é que essas pessoas se vestem. Eu respondi desse jeito, entendeu? Pra poder dar uma... né? E aí a redação da rádio inteira olhando, ouvindo aquilo, né? Eu falei: bom, eu respondo mesmo. Eu falei: vem com graça. É bem aquele lance que quem fala o que quer, escuta o que não quer, né, meu? É, e por outro lado, quando eu tava com um rapaz aqui que a gente conhece também, a Audrey conhece, que é muito machista, e eu usava umas roupas, sempre usei roupa estranha mesmo, fora de moda, e sou assim até hoje. E teve uma vez que a gente ia sair, ele falou assim: ah, você não vai sair comigo com essa roupa. Eu olhei pra ele e falei: que bom que eu vou sair sozinha. Porque numa dessas, a mulher vai, o que a mulherada acaba fazendo quando o cara impõe um tipo de comentário desse, a mulher vai e troca de roupa, ela se colocou ali sob o jugo do cara de um modo que vai ser muito difícil ela sair. Então eu já corto logo no começo. Falar: você não vai sair comigo com essa roupa, que bom, eu vou sair sozinha. E sair sozinha. Não me interessava se ele era meu marido na época, não quero saber. Entendeu? A roupa é minha, eu ando do jeito que eu quero. E ponto. Só que aí, quando a gente age assim, você é a louca que não se adapta à sociedade em geral. Exatamente. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Ninguém falou em praia, gente. Praia, ditadura da beleza na praia. Ah, não. A praia não. Praia não, praia não. Mas tem também, eu acho um assunto interessante, são as gordelícias. O que vocês estão achando ainda? Vocês acham que é uma tendência, que é modinha, que é pra ficar? Por exemplo, tem até uma modelo, acho que o nome dela é Crystal Rain. Essa Crystal, ela passou, ela antes usava um manequim mesmo de modelo, e aí o manequim dela aumentou pra 42, 44. Ou seja, mulher padrão, mulher normal, né? Mas para as passarelas é inaceitável. Mesmo assim, ela continua desfilando. Ela é uma prova de resistência, é uma prova que realmente pode dar. Vocês acham que isso é uma tendência, modinha, ser gordelícia? Ou tá vindo pra ficar um novo parâmetro aí? Acho que chamar 42 de gordelícia, ninguém merece, né? Primeiro isso. Ah, é verdade. É, eu acho que isso já é um problema, porque aí você já tá impondo um outro tipo de padrão de uma pessoa que também não é bem aquilo. Entendeu? Ó, a Priscila tá falando aqui que ela foi contratada pela Victoria's Secret, cara. É, Priscila? É, eu vi essa semana na internet uma foto dela com aquela outra Angel, que é uma brasileira que eu não vou lembrar o nome agora. E uma outra modelo também, as três de lingerie. E você passava o olho na foto, ninguém diz que é plus size, assim. Tipo, uma mulher gostosa, normal, assim, nada... No Brasil nós temos a Flúvia, né? A Flúvia, que é a mais famosa, ela é modelo internacional, top model, na parte GG. Ela, sim, já é um 48, já é realmente gordinha. Ela é lindíssima de rosto. Ela também já foi contratada por marcas famosas para fazer alguns desfiles. Eu acho que veio essa moda logo depois, não sei se dá pra associar isso, mas logo depois do problema da anorexia, da bulimia, das modelos, passando mal uma passarela, doentes, né? E foi imposto pra que se desse uma satisfação, né? Então, muitas marcas começaram a dar uma satisfação. Eu trabalhei esse ano exatamente no São Paulo Fashion Week, que eu era da parte jurídica. Então, foi um inferno, porque tinha que ao mesmo tempo pegar menores, tinha que pesar, tinha que liberar as menores com peso tal, com X, porque no ano passado elas tinham uma que tinha morrido, outra tinha ido pro hospital, porque estava sem comer há 2, 3 dias, assim. Caramba. Então, isso foi uma satisfação. E aí, em contrapartida, falou assim: ah, vamos usar isso também, vou colocar na parte comercial. tem muitas lojas hoje grandes que estão em tamanho GG, estão interessadíssimas nisso, né? Então elas estão investindo muito no mercado, empresas grandes, e eu vejo aqui em São Paulo, nos centros, vários desfiles de moda, os eventos que estão tendo, a grande maioria de tamanho GG. GG nós estamos falando acima de 42. Ui, cuidado. Né? Então elas estão investindo muito nisso. Por quê? Porque porque as pessoas, muita gente que eu conheço 42, 44, está assustadíssima porque ela é GG. Pois é, né? E é bem o que a Aldri estava falando, né? Que nas lojas, cara, você só encontra modelos bonitos, realmente, assim, para pessoas bem magras, né? É uma coisa bem sacana, né? É uma imposição, sim, da indústria, né? Sendo que a gordinha, né? Ou a plus size, ou a GG, ela também tem o direito de estar bem arrumada, ela tem o direito de gastar o seu dinheiro com roupas legais. Ela tem o direito de estar bem apresentável, né? Exatamente, pô. Eu só ia falar que isso é para eles poderem vender para as mulheres reais, porque o que a gente vê de modelo é uma minoria, muito parcela muito pequena. A maioria das mulheres, elas ficam entre o manequim 40 e 44. E as que têm mais poderes de poder de compra, que já passaram dos 30, que já estão mais bem-sucedidas, estabilizadas, elas não têm um corpinho 36. É difícil. Uma ou outra tem, é lógico, né? Vai pra lipoaspiração, pra plástica, fica fácil. Mas a maioria não. E eles têm que vender pra esse público, né? Que a mulher real é isso, gente. Não adianta, você não vai achar que todo mundo vai ser magrinha e vai vender. Não é. Então, pra eles atingirem esse público, para a maioria das mulheres e venderem, porque também a questão comercial é forte, eles fazem isso, né? Sim, eu acho interessante, ótimo. Sabe o que eu acho interessante de roupa colocada assim, que são colocadas mais para as gordinhas? É que normalmente os modelos são aqueles modelos, modelo mamãe, né? A mulher mais gordinha, ela não tem, é verdade, gente, não tem quase roupa sexy, não tem, aquela coisa assim, é a mamãe. Né? Aquela balonezinha, aquela coisa mais comportada, quase que evangélica, não tem muita cor, não tem, né, muito decote, mesmo quando acha, é muito estranho isso, porque aí se colocou um padrão assim, tipo, a mulher gordinha, ela não é que ela não pode, né, mas acaba colocando assim, você é gostosa, mas você tem que ser gostosa só pro seu marido, tá, não mostra isso na rua não, um negócio assim, mais ou menos isso, né. Mas aos poucos tá mudando, né, esse conceito, isso daí que é importante. É. A gente também tem que exigir, né, que mude, né? É só não comprar, vai procurar outra que vai achar, acha, exatamente. Lógico que acha. Vai na Cláudia Costureira pra fazer umas roupas. Tá costurando agora também? Eu tô, comprei a máquina, amor. Ô, oh, meu, olha lá. Então é isso, gente. Falamos um pouco sobre isso, sobre ditadura da beleza, sobre como é que as mulheres, né, se comportam na sociedade, aí alguns causos, né, falados aí pelas nossas amigas aí. Vocês gostariam de dar as considerações finais sobre o assunto? Um conselho para essa mulher que nesse momento está escutando a gente? Eu posso dar um depoimento bacana, porque assim, eu sou gordinha, já tive um problema na minha adolescência quanto a isso, quanto a roupas, mas tirando a parte roupas, moda, aceitação, eu nunca tive problemas. Talvez por causa que meu jeito, eu sou um pouco mais extrovertida, mas talvez não sei. Mas eu nunca tive problemas, nunca tive problema com namorado, nunca tive problema com homem, com amigas. Minhas melhores amigas eram sempre as mais lindas e mais cobiçadas da escola, da faculdade, da família. E eu achava isso o máximo, eu achava legal mesmo ter isso, porque elas sempre atraíam homens legais e eu ficava sempre com um deles. Pois é, né? Tem que aproveitar, né? Eu nunca tive problema com isso. Hoje em dia, eu acho que com a maturidade, nem digo com a idade, eu tô falando com a maturidade da gente, a gente vai entendendo que tem mercado pra tudo. Eu tive problemas profissionais quanto a isso, e olha que eu trabalho na parte jurídica, não tem nada a ver com aparência. Mas eu já tive problema de seleção, de que não aceitamos pessoas sobrepeso. Porque é ruim pra imagem, o cliente vai achar o que da empresa, entendeu? E eu já tive problemas com isso. E acho isso uma bobagem, entendo quem pensa assim, porque há uma imposição assim, não tem jeito. E as pessoas pensam assim, inclusive clientes pensam assim, vejam só, tem clientes que pensam assim, me mandaram uma ninfeta gordinha aqui, em vez de uma advogada, entendeu? Então, eu só tenho a dizer que isso depende muito mais da gente, do que a gente faz, talento interior, porque a gente pensa, isso é maturidade, não dá pra amanhã eu vou mudar. Não acredito nisso, por mais lipo que você faça, é maturidade, é cabeça, é vivência, é escolher as pessoas certas do seu lado, seja marido, seja a própria família, seja os amigos, seja o cara da padaria, escolher as pessoas que estão a favor, que estão com você, encarar as críticas como faz parte da vida, todo mundo tem. Eu tenho uma amiga magérrima que ela sofre pra caramba e enche de algodão no peito até hoje. Bem, cada já um é tem o contraponto, né? Essa daí ela já tá tentando engordar e não tá conseguindo. Eu conheço pessoas assim também. Já chegou no motel, teve que tirar os algodão no banheiro antes do cara ver, assim. A fraude. No meu caso, o algodão caía. Tá certo. É uma fraude, a gente sabe disso. Então, vamos aos poucos ter uma maturidade, entender, ler textos, ouvir depoimentos, é importante. Pra formar uma opinião. Ninguém tem opinião de um dia pro outro. Tem a personalidade que a gente disse no começo. A gente cria essa personalidade, não é a revista, não é a mídia, por mais que as pessoas invoquem isso, né? E aos poucos sejam felizes, ué. É isso aí, um beijo. Visitem meu blog www.bebendo.com.br. Um beijo, meninas. Foi um prazer participar. Um grande prazer. Muito obrigada, viu, Cafeína? Mas então, é isso. Até escrevi aqui, o Clodovil dizia muito que o melhor acessório de beleza é uma amiguinha feia, né? Eu sempre fui amiguinha feia, mas como a Cafeína colocou, sobra alguma coisa, né? Tá. Então, a questão é aquela coisa de sempre que a gente, né, vai tentar sempre trabalhar aqui e martelar isso. Seja você quem for, como for, seja feliz. Independente dos conceitos sociais e em qual grupo você queira se inserir neste momento ou em outros momentos da sua vida, seja feliz como você é, com aquilo que você tem, com a beleza que você acha que tem que ter. É isso aí, valeu, até o próximo. Certo, obrigada, Claudinha. Olá, eu quero acrescentar então o que a Claudinha falou com a frase da Maria Rita Kel, que é da revista Mulheril. Ela fala assim, que a maior beleza é a do corpo livre e desinibido em seu jeito próprio de ser gracioso, porque todo ser vivo é gracioso quando não vive oprimido ou com medo. Então, se aceite, apesar de tudo, eu acho que isso é o mais importante para você viver bem e ser feliz do jeito que é. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Então, Audrey, você quer dar uma consideração final aí, falar, dar um recado pra mulherada que tá escutando a gente? Ou os homens, né? Porque, olha, depois da pod pesquisa aí, a gente descobriu que muito homem escuta podcast, viu? Até mais do que mulher. Vamos ver se a gente começa a mudar isso, né, com mulherada, né, gente? Mulherada e homarada. E homarada, escutem. Homarada. Homarada é feio, né? Então, eu queria dizer que eu adorei participar do podcast Marieira de Primeira Viagem. E sou gordinha, sou feliz, sou fora do padrão, tenho uma família maravilhosa. E as pessoas não devem se sentir inferiorizadas porque não estão dentro dos padrões da moda e de beleza que a sociedade impõe pra gente. É isso aí. Tenho dito, né, Audrey? Diz aí. Tenho dito. Vamos lá, o que eu acho assim, vai se encontrar, não segue padrão, segue o teu padrão, vê aquilo, quer melhorar, mas vê dentro do que é possível, do teu corpo, da tua cabeça, entendeu? Vai ser feliz, porque se você estiver feliz, vai passar pra tua pele, vai passar pro teu cabelo, você vai ficar menos inchada, enfim. E eu vou terminar com uma frase que o meu marido fala pra mim, ele fala, não se preocupa, porque mulher gostosa tem celulite. Então, e aí? Eu faço das palavras das moças aí, que foram maravilhosas, assim, as minhas. E digo sim, que você sinta-se bem consigo mesma. E também, se você reparar que você não tá se sentindo bem, mude, mas não surte, né? Porque hoje em dia, infelizmente, o pessoal tá surtando com isso daí, né? Olha, antes de finalizar, eu quero agradecer a todas, tá? De coração. Foi um prazer muito grande poder conversar com todas vocês, viu? E vocês exporem as suas opiniões. Foi muito bom, isso só acrescenta. Como é bom a gente poder ter uma conversa séria. séria sobre um assunto relevante. Então, acho que são mulheres assim, como vocês, que só estão aí para somar, viu? Então, muito obrigado mesmo, tá? Pela presença de vocês e por doar esse tempo de vocês, tá certo? Venho então pra gente pelo mulheradapodcast@gmail.com. Não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, siga a Mulherada no Twitter, lá no mulheradaonlinecast. E, por fim, nós temos também a comunidade no meu podcast, a comunidade no Orkut. Basta procurar por MulheradaCast, tá bem? Então, muito obrigada. Então, tchau pra todas. Tchau. Beijo, menino. E fiquem ligadinhos. Um beijo, gente. Lá. Foi ótimo. Beijinho. Tchau, tchau. Fui. Tchau. Poliana, tá aí, apostas? Poliana? Poliana? Poliana? Esse Poliana. Número de telefone não existe. Precisamos da mediadora. Conselho pra essa mulher que nesse momento tá escutando a gente pensando em se matar. Não, não. Vou tirar essa edição. Eu sou a então. Mosca na sopa. Ô, Mira, a mosca aqui é na coxinha, tá ligada? O headset, ele tem uma paradinha pra desligar o microfone. Encostei no negócio e eu tava aqui falando sozinha, feito uma idiota aqui. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, permaneço aqui. É porque tava desligada aqui o microfone. Eu dei uma ideia. Bancada pra qualquer momento. Mas... Vamos todas cantar Strike a Pose, Vogue Madonna agora. Do pau. Isso, eu só tô online, tô aqui, você tá me ouvindo? Quem é que tava gritando aí? Oi, oi, oi. Tinha alguém desesperado, liga pra mim! Não sei o que lá. Bom, e aí, era bom? Era a Poliana. Perfeito, então, vamos começar? Por favor. Então tá.